Super Galáctico. Pressão sonora. Como eu preciso de você. Viver assim não é viver. Eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir. Viver assim é tão ruim. Porque você me abandonou. Simone a perguntar aonde ela foi, o que ela faz agora. Tô vendo como estou, tô vendo como choro. A solidão de noite me devora. E em cada pensamento, relembro o momento de te abraçar. Só me sinto feliz quando estou sonhando. Porque meu sonho é ver você voltar. Ah, como eu preciso de você. Viver assim não é viver. Eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir. Viver assim é tão ruim. Porque você me abandonou. Nos momentos de prazer, você me prometeu e foi embora. Não sei qual é o dia, nem qual será a hora que você vai me dar separação. Deixar a vaidade e na realidade se fazer presente. Voltar pra quem te ama decididamente, pra nunca mais haver separação. Eu corro mais triste com leite. Super Galáctico. Tocando só as melhores do Vozão. Ah, como eu preciso de você. Viver assim não é viver. Eu quero ter o seu amor. Ah, eu não consigo nem dormir. Viver assim é tão ruim. Porque você me abandonou. Me pode perguntar aonde ela foi, o que ela faz agora. Só vendo como estou. Tô vendo como choro. A solidão de noite me devora. E em cada pensamento relembro o momento de te abraçar. Só me sinto feliz quando estou sonhando. Porque meu sonho é ver você voltar. Ah, como eu preciso de você. Viver assim não é. Do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça e não me beija a boca. Chega devagarinho, com jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar. Mas eu tenho namorado, esse menino safado. A conversa tá querendo é me enganar. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo. Faz assim comigo, não que eu me derreto toda. Carente do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca. Chega devagarinho, com jeitinho, esse menino gosta mesmo é de namorar. Mas eu tenho namorado, esse menino safado. A conversa tá querendo é me enganar. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. É o forró, mastro isso com leite. Ai menino, faz assim comigo não. Dá-lhe, Dieguinho! Menino, faz assim comigo, faz assim comigo não, que eu me derreto toda. Carente do jeito que eu tô, você me aperta, me abraça, ainda me beija a boca. Chega devagarinho, com jeitinho, esse menino passa mesmo é de namorar. Mas eu tenho namorado, esse menino safado. A conversa tá querendo é me enganar. Menino, faz assim comigo não, senão vou ter que dividir meu coração. Menino, balança, galera! Se quer me namorar, vou te dizer o que você tem que fazer. Se quer me namorar, vou te dizer o que você tem que fazer.

Eu vejo o sol, vejo a lua clarear. Eu vejo a terra, as estrelas e o mar. Eu vejo tudo que os meus olhos podem ver. Eu só não vejo você nunca me amar. Eu só queria ter você de corpo inteiro. Ser o primeiro nos teus braços a me deitar. Sentir o gosto do seu beijo verdadeiro. E nessa fonte de amor me afogar. Eu só queria ter você de corpo inteiro. Ser o primeiro nos teus braços a me deitar. Sentir o gosto do seu beijo verdadeiro. E nessa fonte de amor me afogar. Mais um jeito. Tô com saudade de você. Tanta dor, tanta saudade, essa distância de você. Como eu preciso de você. Você é minha paz. Não vou te perder. Coração tá apertado, tô sozinho sem você. Quero teu carinho. Quero teu amor. Volta meu benzinho. Meu cheiro de flor. Estou sem caminho. Nem sei por onde eu vou. Só sei que isso me maltrata. Volta pros meus braços, meu querido amor. Só sei que isso me maltrata. Volta pros meus braços, meu querido amor. Tô com saudade de você. Tô que não aguento mais. Volta de me ver. Tanta dor, tanta saudade, essa distância de você. Como eu preciso de você. Você é minha paz. Não vou te perder. Coração tá apertado, tá sozinho sem você. Terra. Quero teu carinho, quero teu amor. Volta meu benzinho, meu cheiro de flor. Estou sem caminho, nem sei por onde eu vou. Só sei que isso me maltrata. Volta pro meu braço, meu querido amor. Sou me maltrata, volta com meus braços, meu querido amor. Tô com saudade de você, tô que não aguento mais. Volta de me ver, tanta dor, tanta saudade, essa distância de você. Como eu preciso de você, você é minha paz. Não vou te perder, coração tá apertado, tô sozinho. Galáctico. É novo. É moderno. É único. É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. Na capital é tudo diferente. É gente, muita gente sem se conhecer. Por todo lado cheio de automóvel. Tem uma sinaleira que eu não sei pra quê. No interior tem uma carrocinha, um burro e jumentinha pra poder andar. A gente anda com tranquilidade, fica com saudade quem passa por lá. A gente anda com tranquilidade, fica com saudade quem passa por lá. É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. Forró na capital é todo eletrizado. É só com uma guitarra, baixo e bateria. Ainda por cima tem iluminação. Tem um tal de canhão que me deu agonia. Oh, yeah. Interior é luz de candeeiro. É sanfona e pandeiro e tem animação. Ainda por cima tem a luz da lua. Que sempre clareia todo o meu sertão. Ainda por cima tem a luz da lua. Que sempre clareia todo o meu sertão. Diguinho absoluto! Referência entre os DJs do Pará! É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. É diferente, diferente sim. Eu sou do interior, mas capital não dá pra mim. Interessante é caso do amor. Lá na capital é bem mais divertido. Pega o seu carro, sai com a namorada. Vão pra um tal de motel, tá tudo resolvido. A gente anda pra mais de uma légua. Em cima de uma égua para ver o amor. Chegando lá o pai tá no terreiro. A gente fica só no cheiro do seu interior. cima, teu olhar no meu, e tente descobrir o que aconteceu. Eu que era alegre, tão contente, fiquei triste de repente, você me enlouqueceu. Meu bem, você de mim não teve dó, usou e abusou, me deixou na pior. O tempo foi passando lentamente, eu mudei completamente, feito flor de girassol. Estou sem teu amor, no peito uma dor, que sangra o coração. Você não deu valor, trocou um grande amor por uma ilusão. Estou sem teu amor, no peito uma dor, que sangra o coração. Você não deu valor, trocou um grande amor por uma ilusão. Quem sabe um dia você vai amar, vai sentir na pele o gosto do amor. Vai pagar com a mesma moeda e receber de troco o que você deixou. Vai pagar com a mesma moeda e receber de troco o que você deixou. É a banda Forró Legal, pra você ficar legal. DJ Fabinho Balanço, de Marapanim. Se liga aí, Mano Brau. Firma teu olhar no meu e tente descobrir o que aconteceu. Eu que era alegre, tão contente, fiquei triste de repente, você me enlouqueceu. Meu bem, você de mim não teve dó, usou e abusou, me deixou na pior. O tempo foi passando lentamente, eu mudei completamente, feito flor de girassol. Estou sem teu amor, no peito uma dor, que sangra o coração. Você não deu valor, trocou um grande amor por uma ilusão. Estou sem teu amor, no peito uma dor, que sangra o coração. Você não deu valor, trocou um grande amor por uma ilusão. Quem sabe um dia você vai amar, vai sentir na pele o gosto do amor. Vai pagar com a mesma mão. Aê, meu compadre DJ Tony das Produções, toca as melhores da quadra junina. Assim você vai me levar no céu, fazer a lua em cima todas as estrelas. Isso no sol apaga seu corpo quente, na chama ardente, noite e dia te ama. Doce feito meu Deus, seu beijo, sinto desejo fulminante em seu olhar. Um jeito meio saliente e atrevido, perco o juízo com seu jeito de amar. Você é o fogo que me pode queimar, incendia meu coração. O grito sufocado, cego de amor, rajada de sensação. Você é o fogo que me pode queimar, incendia meu coração. O grito sufocado, cego de amor, rajada de sensação. Vem pra festa, Super Galáctico. É pressão pura. DJ Jorginho Marajó. Assim você vai me levar ao céu, fazer a lua em cima todas as estrelas. E sobre o sol apagar seu corpo quente, na chama ardente, noite e dia te ama. Doce feito meu Deus, seu beijo, sinto desejo fulminante em seu olhar. Um jeito meio saliente e atrevido, perco o juízo por seu jeito de amar. Você é o fogo que me pode queimar, incendia meu coração. O grito sufocado, cego de amor, rajada de sensação. Você é o fogo que me pode queimar, incendia meu coração. O grito sufocado, cego de amor, rajada de sensação. Pressão sonora Super Galáctico. Você vai vibrar, festejar. DJ Diguinho, solta o som. Trazendo em meu mundo, que é todo meu, que com certeza será todo seu. beijar a sua boca. Agora faz um G pra mim, faz. Eu só penso em você. Só penso em você. Sou louca pra te ter. Beijar a sua boca. Vem tirar a minha roupa. Me deixa nua. Sou toda sua. Desliza suas mãos no meu corpo. E me excita. E me seduz. Sacudindo o povo do Pará. Queria ter você sempre perto de mim. Estar sempre ao teu lado do início ao fim. Voar nas tuas asas da imaginação. Andarmos pela chuva de pés no chão. Estando com você qualquer canto eu vou. Nada mais importa, só teu amor. Brincar, rolar na areia, naquele mar. Ou como quiser, só me chamar. Onde está você? Preciso te ver. Onde está você?

graça, alegrei meu coração. Com o seu beijo eu tracei o meu destino. Com seu amor não fiquei mais na solidão. Com seu retrato eu pintei a paisagem, usando ao fundo a mais bela estação. Com sua doçura adocei a minha vida, com o seu nome eu escrevi esta canção. Mariazinha bonitinha, você mora aqui no peito, dentro do meu coração. Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer. Mariazinha bonitinha, você mora aqui no peito, dentro do meu coração. Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer. Tum, embala meu coração. Tum, tum, embala, não deixe parar. Tum, tum, no compasso miudinho. Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar. Tum, tum, embala meu coração. Tum, tum, embala, não deixe parar. Tum, tum, no compasso miudinho. Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar. Oi? Só no chame. Dali sanfoneiro. Com seu sorriso iluminei o meu caminho, com sua graça alegrei meu coração. Com o seu beijo eu tracei o meu destino, com seu amor não fiquei mais na solidão. Com seu retrato eu pintei a paisagem, usando ao fundo a mais bela estação. Com sua doçura adocei a minha vida, com o seu nome eu escrevi esta canção. Mariazinha bonitinha, você mora aqui no peito, dentro do meu coração. Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer. Mariazinha bonitinha, você mora aqui no peito, dentro do meu coração. Tem uma rede nele pra você deitar, só carece balançar pro nosso amor se aquecer. Tum, tum, embala meu coração. Tum, tum, embala, não deixe parar. Tum, tum, no compasso miudinho. Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar. Tum, tum, embala meu coração. Tum, tum, embala, não deixe parar. Tum, tum, no compasso miudinho. Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar. Tum, tum. Tum, tum, no compasso miudinho. Tum, tum, pro nosso amor nunca acabar. Super Galáctico. Seu sistema Line Way, acudindo geral. Ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, ô doida, eu ando doido de saudades. Minha doidinha tem notícia de você. Você se foi, não sei se por maldade, deixou em pedaços esse pobre ser. Sou um inteiro faltando a metade, pois minha cara metade, minha doida é você. Ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, saí te procurando sem destino, feito um menino, um doido sem direção. Fico vermelho, fico roxo de saudade, de cidade em cidade eu não te encontro não. Eu tô te procurando, tô feito um bicho doido mudando de cor. Eu tô te procurando, tô feito um bicho doido mudando de cor. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Mas bicho doido é o camaleão, muda de cor conforme a estação. De galho em galho eu vivo a me mudar, quero te encontrar, te prender no meu coração. De galho em galho eu vivo a me mudar, quero te encontrar, te prender no meu coração. Minha doidinha, tem notícia de você. Você se foi, não sei se por maldade, deixou em pedaços esse pobre ser. Sou um inteiro faltando a metade, pois minha cara metade, minha doida é você. Ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, ô doida, minha doidinha, minha doidinha. Ô doida, saí te procurando sem destino, feito um menino, um doido sem direção. Fico vermelho, fico roxo de saudade, de cidade em cidade eu não te encontro não. Eu tô te procurando, tô feito um bicho doido mudando de cor.

céu da tua boca e me apaixonei. Pensei a vida pra nós dois, roubei das flores, das cores da natureza, de bolori, de arco-íris, te fiz meu príncipe, me fiz sua princesa. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Super Galáctico, a pressão sonora do Pará. E como sempre, o nosso objetivo é agradar o nosso público fiel. Um rezado na ciranda, no imaginário popular, na vaquejada, na batucada, no alto do bumbá, meu boi bumbá. Morte e vida civilina, casa grande e senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna e João Cabral. São páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cancão de Fogo, Padre Cício e Lampião. Banda Cabaçal, Novena e Renovação. Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, Cavalhada Candomblé, Anal Catarineta, Cantoria Cavalhada, Fandango Marujada, Forró e Arrastapé. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril, Luiz Gonzaga é folclore, é cultura do Brasil. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril, Luiz da Câmara, cascudo, é morte e vida civilina, casa grande, senzala, alto da compadecida, Ariano, Suassuna, João Cabral. São páginas, retratos dessa vida. João Grilo, Cancão de Fogo, Padre Cício e Lampião. Banda Cabaçal, Novena e Renovação. Espinho e Fulô, cante lá que eu canto cá. Patativa do Açaré, Cavalhada Candomblé, Anal Catarineta, Cantoria Cavalhada, Fandango Marujada, Forró e Arrastapé. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril, Pinto do Monteiro é cultura do Brasil. É frevo, é mangue beat, maracatu e pastoril, é cultura do Brasil. Uma fogueira no terreiro e o amor no coração, uma vertente nos meus olhos, do leite.